6 e 1. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite! No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. Todos os sábados a partir das 18 horas aqui na Rio Sul Rádio. Ou no dispositivo que você quiser, no dia, na hora que você quiser, através do podcast, né? É só você digitar aí podcast.riosulradio.com que você vai ter, logo depois de apresentada essa edição do Flash House, vai ter também as edições anteriores, né? Existe todo um histórico aí e você pode contemplar tanto o Flash House quanto o Lounge, que acontece também todos os sábados. Bom, a edição de hoje vai começar um pouquinho assim, o pitch um pouquinho acelerado, né? Uma coisa mais batidão. Eurobeat, não é? Vamos começar com Thalissa, I Found Love. Sing it, Heidi, Heidi, sing it, Heidi, oh. This is for my love and I can't let go. Heidi, Heidi, sing it, Heidi, oh. This is for my love and I can't let go. Oh, oh. 'Cause I found love. Sexual feeling. Yeah. Yeah.

a chance to come with me and do the tribal dance. Soul Radio.

Back.